5216, ponto de espera, pronto decolagem. Tráfego agora na curtíssima ali, mantém a posição. Após o tráfego, pode alinhar e manter o drip. Após o tráfego ali, mantém 5216. Solo agora 04, direita 21.9, solo liberado, bem-vindo. Liberado 219, 398, direita. Salvador, bom no 398, livrando, boa noite. Alta, se você quiser, me chama, 398. Trip 5216 da Clara agora, 05, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite. Desça direto para 2 mil pés e forma estabilizada. O ajuste de altímetro 10019. Já está ajustado no 019 para 2 mil pés e 390. Afirma, chama o Toy agora na frequência 118.95. 8.95, obrigado. Controle, o TRIP 5216 solicita nível final 150. 200 tráfego, pouso autorizado, 140 pontos. Pouso autorizado na pista 10, então 3662. Eu vou afirmando, tá baixado travado? Afirma aqui, vamos. Baixado travado. Uno 613, chama Centro Recife na frequência 1288 ao tanque 260. Zero, mantenha a posição inicialmente, tráfego da TAN na curta, já autorizado o pouso. Afirmativo. Solo agora às 10, direita 21.9, solo, livrar, bem-vindo. Livra 21.9, solo 3662, girar. Passarei 2224, livre decolagem, vento 160 graus, quais são as? Livre decolagem, 2224. Alfa Juliette, 28, 3663. Do 4, formação, tango. 1604, ação de educação, desço Mateus 050 na chegada à área, ajuste do altímetro 0019. Imagina até o 0. Zero, guardado a Mari, boa noite, 04. Novamente. Estabilizou com o Eloy Boa Vista, o Chanel 6310. Gente, completo o sinal do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 89. Apro aí do eixo da pista 10, estou com o teste do Oxanay agora a 2 milhas de distância, se puder agilizar e até o pátio 3, fica atento só o deslocamento das aeronaves, eu quero via táxi Alfa, estou com a aeronave na Alfa, que está taxiando, mas pode prosseguir até o pátio 3. Boa noite, ok, Galeão 3360, da El Lima de 10, interceptando pelo 10, 6 matos, após Vale Bastena. Segundo 57, transponde 120, 8 ao controle, 57. 604. Delta, está na 604. 02, reporte solo controlado, parte 3. Solo controlado, parte 3, guarda 102. Vento unos 40 graus com 4 nós. Ocean 63110, vento no momento nos 60 graus, tipo nós. Pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na pista 10, 6310. Guardião, frequência livre. Zero. Toma agora os 15, direita 21.9, solo grave, entenda. Ao livrar 5604, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 09, informe final do procedimento LS X-Ray. 2000, reportar a estado, Mercerio, no 604. Ciclo 12 no meio, chama Centro Recife, na frequência 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685-2545-5241 no meio. Passarei do 2224, chama o Centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 1285, na secundária, por favor. 12545, a secundária. 1255, obrigado, boa noite. Boa. Estacionamento 5827, posição 2. Perdão, posição 4. 1-8-8-4. 1-8-8-4. Acendo indicação, chegada a mar, desse mantém 050, da presente para oitavo. 5827, pode. Autorizado, a linha é colar, 5827, o vento 120 graus, Porto Norte. Autorizado, vão no zero, vento 120 graus, 89. Livre, posição no zero, vou na 604. Objeto 5827, decolado agora os 27, controle em 20.8, bom voo. Controle web 5827, boa noite. Boa noite, recebe o controle. Agora, alto claro. Sério, contato radar, sub, manter o 360, Fedadel. 360, pode aprovar da El ou Leda? 227, pode aprovar da El ou Leda? Leda, autorizado. Obrigado. T04, solo 29, direita 21.9, solo de graça. Direita 219, graça, boa. Jet 5827, sobe restrito nível 340. 340, F5827. Gol no 884, forma estabilizado. Forma estabilizado, 884.